Oferecimento Feijão Máximo, o mais gostoso. Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. O Barbosa, estamos aqui com a ligação internacional. Quem tá na linha para falar com a gente, Barbosa, é o técnico vice-campeão do mundo, Totonho Lopes. Opa! Bateu um papo com ele. Tudo bem, Totonho? Tudo bem, né? O que a gente podemos fazer? O Vasco fez tudo, o Real Madrid fez tudo e mais um. E vai daí que não deu, né? Ô, Totonho, na sua avaliação, o Vasco sentiu o peso do jogo? Não, eu acho que o Vasco sentiu foi o peso da viagem. Sim. O Vasco ficou tanto tempo no Japão se preparando para esse jogo que tinha jogador aqui que já não sabia mais comer com o garfo. Opa, epa, ua, pera aí. Ô, Totonho, pera lá. Tem jogador aí que não sabia mais comer com garfo? Pois é, Barbosa, tem jogador que desaprendeu e só sabe comer com pauzinho. Tá certo. Mas, doutor, e agora, o que você vai fazer? Eu vou chegar em casa, vou quebrar todos os meus discos do Raul Seixas, né? Porque Raul na minha casa, de jeito nenhum. Tá certo. Tá bom, doutor Lopes, tem algum jogador aí perto de você pra falar com a gente? Jogador? Isso. Tem aqui do meu lado o Donivete. O Donivete? O Donivete, o Pantera? Não. Donivete, o Gambá. Gambá? Depois dessa, ele foi rebaixado pra Gambá. mas de qualquer jeito, pode falar com ele aqui. Só um minuto. Gambá, vem cá, Gambá. Alô, Donivete, tudo bem? Tudo bem, nada. Ô, Barbosa. Fala, Donivete. Viu que azar que a gente demos, hein? Pois é, mas a sua avaliação, Donivete, o que foi que aconteceu, rapaz? Ô, Barbosa, olha, eu falei com você ontem, não adiantou nada. É, rapaz, dessa vez eu não fui pé quente, fui pé frio, né? Dessa vez você foi pé congelado. É verdade. Olha, mas eu acho que o que aconteceu é que o Real Madrid fez um gol. Sim. Aí o Vasco foi lá, Barbosa, fez outro. Uh-huh. E aí o Real Madrid foi lá e fez mais um. E aí o juiz foi lá e acabou o jogo, rapaz. Aí não teve jeito, né? Vem cá, você acha que o Vasco sentiu o peso da viagem até o Japão? Não, eu acho que o Vasco sentiu foi o peso do chute do Roberto Carlos, que desgraçado, aquele careca lá. Tá certo, mas Donivete, o jogador NASA que meteu a cabeça naquela bomba do Roberto Carlos e fez gol contra, o que ele falou a respeito disso? Ô, Barbosa, sinceramente, até agora nós não sabemos. Por quê? É que a bola veio com tanta força que ele meteu a cabeça na bola e a língua dele foi parar na barriga. Assim que os médicos pescarem a língua dele aqui de volta, a gente vai falar com ele. E Donivete, me diz uma coisa agora aqui. Peraí, só um minutinho. Tá chegando o doutor Eurico aqui? Alô? Só um minutinho. Doutor Eurico, eu não tive culpa não, doutor.